Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino que vem. Os que choram serão consolados, a esperança brilha em nosso além. Oh Senhor, que a luz resplandeça em nossas vidas, queremos te adorar. Filhos do Pai, somos luz e sal. Teu amor nos chama a caminhar. Bem-aventurados os mansos e humildes, herdarão a terra em paz. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos, teu amor resplandeça em nossas vidas, queremos te adorar. Filhos do Pai, somos luz e sal. Teu amor nos chama a caminhar. Amaremos os que nos perseguem, a luz. Oh Senhor, que a luz resplandeça em nossas vidas, queremos te adorar.